Olá, bem-vindo ao Meditando. Eu sou a Juliana Tamietti e nesta meditação eu vou te ajudar a relaxar, meditar e dormir enquanto você faz uma viagem incrível com um tapete mágico. Se você quiser ajudar o canal, se inscreva, curta o vídeo, deixe um comentário aqui para mim e compartilhe com quem você ama e quer ver bem. Agora, encontre um lugar seguro e confortável. Livre-se de toda e qualquer distração possível. E sente-se ou deite-se confortavelmente. Inspire profundamente pelo nariz e solte lentamente, soltando as preocupações e os problemas com o ar. Mais uma inspiração profunda, deixando entrar paz, tranquilidade e soltando o ar com os problemas e as preocupações. Muito bem, relaxe o seu corpo. Sinta cada pedacinho derretendo em direção ao chão. Você está aqui e agora, no seu momento, e nada mais importa. Eu vou contar de 10 até 0. E a cada número, você vai caindo mais e mais profundamente em um estado de relaxamento profundo. 10, 9, 8, seu corpo vai relaxando ainda mais. 7, 6, 5, mais e mais relaxado a cada número, 4, 3, 2, 1. Zero. Você está totalmente relaxado agora. Você está em um lindo jardim, enorme, o maior que você já viu. Aqui tem várias flores diferentes, várias plantas que você nunca viu antes. Cores lindas e variadas, árvores, verde de se perder de vista. Você vai caminhando pelo jardim, explorando, conhecendo as flores mais lindas. você passa por uma fonte de água muito bonita e relaxante, onde você pode ver alguns peixinhos. Você continua caminhando e brincando com as borboletas coloridas que pousam de flor em flor. E observando os passarinhos voando e cantando pra lá e pra cá. Então, você vê um labirinto mais à frente, todo verde e muito, muito grande. Você nem consegue ver o seu fim. Você caminha até a entrada do labirinto e se sente animado com essa aventura que vai viver agora. E você entra no labirinto e começa a explorar. Vai caminhando, caminhando. Para onde você vira primeiro? Para a direita ou para a esquerda? Você vai seguindo o labirinto, virando aqui, virando ali. Sentindo o cheirinho de natureza verdinha enquanto observa as flores do labirinto. Você vai caminhando, caminhando. Virando para lá, virando para cá. E então, ao virar mais uma vez, você se encontra em um lugar mais espaçoso dentro do labirinto. E você vê que tem um tapete bem no centro deste lugar, um grande tapete, todo colorido, cheio de formas, estampas, relevos. Observe este tapete, observe os seus detalhes, as suas cores, as suas formas e os seus desenhos. Você vai em direção ao tapete e se senta nele. Ele é macio, gostoso, muito confortável. E você começa a descansar um pouquinho aqui. Você já caminhou tanto no jardim, no labirinto. Você percebe quanto você gostaria de saber para onde fica a saída do labirinto agora. E assim que você pensa nisso, o tapete começa a se mexer lentamente, sozinho. E levanta do chão, flutuando no ar, com você em cima dele. Você se sente seguro e confortável enquanto o tapete vai se levantando suavemente, cada vez mais, subindo, subindo, subindo. E você vê a imensidão de verde lá do alto. Até que o jardim e o labirinto vão ficando bem pequenininhos. O tapete para de subir por um instante e você aprecia a paisagem daqui por uns momentos. E então, você imagina que gostaria de poder ver agora a sua praia favorita. E então, de repente, em um passe de mágica, o tapete começa a te levar daqui. Vocês vão viajando suavemente pelo céu, passando por cidades lá embaixo. E então, você se encontra na praia mais linda que você já viu, a sua praia favorita. Um mar lindo, de cor azul inacreditável. A areia, a paisagem. Daqui de cima, você pode ver as ondas indo e vindo, indo e vindo. Mas o tapete vai então se aproximando da areia, lentamente, e pousa, e você pode sair e aproveitar um pouquinho aqui na praia. Você pode nadar, já que a água está quentinha. De caminhar pela areia, ou apenas se sentar e observar o mar que vem e que vai, que vem e que vai. Você faz o que você deseja fazer aqui nesta praia, que está deserta, só para você. Então, você se senta novamente no tapete, depois de aproveitar bastante aqui na praia, e descansa um pouquinho, observando as ondas, o som do mar, relaxante. E então, você pede ao tapete que te leve para passear onde você quiser, onde você desejar conhecer ou está agora. Qualquer lugar no mundo onde você quer ir. O tapete começa a te levar para vários lugares. Você pode ir para Paris, Londres, Egito, Tailândia, Japão. E você vai passeando, conhecendo vários e vários lugares, vários pontos turísticos, e passa todo o seu dia assim. Para onde você vai? Quais lugares você conhece? Depois de muito e muito passear, o dia vai escurecendo e você está cansado de tanto viajar e passear. Então, você pensa em como você gostaria de dormir e descansar agora. E como mágica, o tapete parece entender o seu pensamento. Então, ele sobe, sobe, sobe até as nuvens e começa a vibrar, massageando o seu corpo, te deixando cada vez mais relaxado. Você se deita no tapete, vai observando as nuvens, aqui e ali, os formatos e como elas passam por você. E vai observando o movimento delicado e relaxante do tapete, que vai te ninando, te dando sono, soninho, te relaxando. Seus olhos vão ficando pesados. Você deixa que eles se fechem e você relaxa sua cabeça. Seus olhos. Sua testa. O ponto entre as sobrancelhas, relaxa as bochechas, a boca, a língua. A garganta, o maxilar, todos os músculos do rosto. Relaxa o pescoço. A noite. os ombros, soltando os ombros. Relaxa os braços, as mãos, os dedinhos das mãos. Relaxa o peito, a barriga, as costas, o quadril. As pernas, relaxa os pés, e relaxa os dedinhos dos pés. E o seu corpo está agora completamente relaxado. E você se entrega para o sono. Você pode dormir agora. Pode dormir. Relaxar, relaxe, relaxe completamente, está tudo bem, você está bem, relaxando. Você está dormindo em paz. Você está protegido aqui. você pode dormir agora. Pode dormir agora. Relaxar. Relaxe. Relaxe completamente. Está tudo bem. Relaxando, tranquilo, em paz, em paz. Relaxe, relaxe, está Você está dormindo em paz. Você está protegido aqui. Está tudo bem. Tudo está bem. Relaxe. Relaxe. Você pode dormir agora. Pode dormir agora. Relaxar. Relaxe. Relaxe completamente. Está tudo bem. Relaxando, tranquilo, em paz, em paz. Relaxe, relaxe, está tudo. Você está bem. Você está dormindo em paz. Você está protegido aqui. Está tudo bem. Tudo está bem. você pode dormir agora. Pode dormir agora. Relaxar. Relaxe completamente. Está tudo bem. Você está bem. Relaxando. Tranquilo. Você está dormindo em paz. Você está protegido aqui. Está tudo bem. Tudo está bem. Você pode dormir agora. Pode dormir agora. Relaxar. Relaxe. Relaxe completamente. Está tudo bem. Relaxando, tranquilo, em paz, relaxe, relaxe, está tudo bem. Você está bem. Você está dormindo em paz. Você está protegido aqui. Está tudo bem. Tudo está bem. Está bem.